que é com pai. Dizem que vou para o e vamos seguir trabalhando para nós se dar mal. Thank you. Gracias. Aplauso para ustedes. Gracias.